Está no local e no tempo certo, um festival com o nome Sons em Trânsito e cola-se perfeitamente para si. Está sempre em trânsito e com novos sons. É verdade, é verdade. Eu sou uma pessoa muito ligada às viagens. Acho que desde o meu nascimento, minha mãe entrou num avião para ir ter mãe em Cuba, não é? Portanto, as viagens estão muito marcadas na minha vida. E isso acho que reflete-se muito na música que eu faço. Está em Aveiro, já viajou por todo o mundo. Enfim, que a primeira impressão de Aveiro já agora? Não é a primeira vez que eu venho a Aveiro, mas para mim é sempre um prazer muito, muito grande tocar em Portugal, porque tenho um público que me segue e que me apoia desde o início de uma forma muito calorosa. Eu sinto-me em casa em Portugal já há muito tempo e agora que vivo cá em Portugal ainda mais, não Tem sido percorrer um labirinto até agora? é? A que é que se refere? Em relação ao seu percurso, é sempre um passo novo, nunca sabe o que é que espera Ah, no passo seguinte. sim, mais ou menos. Quer dizer, não está tudo fora de controle, mas é claro que a vida está aí sempre pronta para nos surpreender. Tem sido uma surpresa constante? Sim. Surpreende-se a si também? Sim, o objetivo é também não entrar numa rotina, não é? Num tédio. Acho que a coisa mais triste que pode acontecer a um músico é ter tédio do que faz. Portanto, eu tento sempre percorrer novos caminhos para que isso nunca me aconteça. O lado criativo está dinâmico. Sim, está dinâmico. Sim, eu estou numa fase de escrever para o próximo disco, de forma que não podia estar mais dinâmico. Em relação ao futuro, Brilhante, vejo-o brilhante. se pudesse voltar atrás, continuava neste tipo de atividade? Com certeza, eu sou cantora porque nasci cantora mesmo. Em relação ao espetáculo de logo, o que é que o público pode esperar? Pode ser surpreendido? Sempre, a cada noite, estou muito feliz de estar aqui com a minha banda, que é a banda com a qual eu fiz a turnê do Lovely Difficult. Chegaram hoje de Paris e estão todos muito contentes de estar aqui em Portugal. E vamos nos divertir. Eu acho que é o maior presente que podemos dar ao público é a honestidade com a qual vamos atuar hoje à noite. E acho que as pessoas sentem isso e por isso sentem-se envolvidas no concerto. Quero deixar um convite. Que venham ao concerto.